Quem quiser entender o que eu digo, comece a prestar atenção. Essa é a história de um rei que é, como eu sei, a história de alguém com bastante visão. Quem é rei como Chico Rei, luta pra se libertar. Cuida de si, da tribo, é firme e amigo, vence o inimigo sem ninguém matar. Olha o céu toda noite, sauda a Deus no luar. Tudo e todos, até as estrelas, consegue escutar. Quando eu vim de lá da ladeira, foi pelas ondas do mar. Foi pelas ondas do mar, laçada de fita na ponta da vela do pombo real. Liberdade se compra com ouro, ouro da minha interior. Ouro da paz e da fé, da sinceridade, da cara e coragem com muito suor. Olha o céu toda noite, sauda a Deus no luar. Tudo e todos, até as estrelas, consegue escutar. Vim de lá da lá.